Frente à farsa dos inventos, fracos de poesia, sigo assim de rumo pouco, crio cada transcibergenética, tralhascopatia, para colorir a dor, fauna e flora, mar nosso lugar, sangue seu louvor encarna. E agora artifícios, vidas sem sabor, traumas sem valia. Vãs quinquilharias, véu de maia dissipar, pobres utopias, se enganando a todo instante. E ideologias, não sou catraque, que lição de claustrofobia, sigo distante o meu dia, e felicidade por aqui sai de usina, tão denso vapor.